Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Vocês devem ter se assustado, né, quando observaram aí, ouviram eu tocando violão e depois, ao invés de falar, entrar cantando o nome dos acordes. Mas é o seguinte, isso foi para realmente intencional, né? Porque hoje nós vamos trabalhar a parte de percepção harmônica, né? Percepção harmônica. Para poder aí facilitar para quem está iniciando. Ok, pessoal? Esse texto de hoje, essa dica de hoje, ela todas as dicas aqui no blog são importantes, né? Lá no meu canal no YouTube também, onde você pode digitar na busca Professor José Conceição, vai aparecer meus vídeos. Aí, caso você não seja inscrito, você se inscreva lá para ajudar, caso você se interesse. Tem interesse, né? Lá no meus vídeos, ok, pessoal? Então, o que que acontece? Para educar o ouvido harmonicamente e conseguir fazer os arranjos e os acompanhamentos, às vezes o iniciante, né, quem está começando agora, tem muita dificuldade, e até mesmo para quem já sabe um monte de acorde, né? É comum as pessoas decorar um monte de acordes e depois não saber o que fazer com eles, né? De repente vai fazer uma harmonização, não sabe se o acorde está certo, se o acorde está errado, e aí fica com aquela dúvida. Então, quem vai tirar essa dúvida é a percepção harmônica, é o ouvido, né? É o ouvido que vai dizer para quem está iniciando no violão ou em qualquer outro instrumento de harmonia que vai fazer os acompanhamentos. Se o acorde está certo ou está errado. E como que a gente faz, que a gente educa? Assim, existem várias maneiras, mas uma das maneiras para educar o ouvido harmonicamente e facilitar nos arranjos e acompanhamentos, que assim, que com a minha experiência de muitos anos aí na didática do violão, é você tocar e cantar o nome dos acordes, né? Então veja bem, a gente trabalhou aqui, estamos trabalhando a escala de Dó maior e a escala de Lá menor, e para a escala de Dó maior, nós temos várias sequências harmônicas, né, com os acordes, e na escala também de Lá menor, nós temos a escala de Lá menor e vários acordes montando a sequência harmônica. Ok, pessoal? Então, esses acordes é interessante porque eles têm intervalos entre si. Quando estamos fazendo um acompanhamento, o que que acontece? A música ela é feita de intervalos musicais, né? Ninguém vai tocar uma música. Eu nunca vi alguém tocar uma música tipo assim, a escala de Dó maior. Toco Ré, depois o. Não, desculpa. Toco Dó, depois toco Ré menor, depois toco Mi, depois toco Fá, depois toco Sol, depois toco Lá, depois toco Si, depois toco o Dó. Não, não é assim que funciona. O que funciona é o seguinte: a gente estudar a escala, né? Mas saber todos os graus que compõem os acordes dentro da escala, na construção da escala, e depois criar sequências harmônicas com intervalos, tipo assim, o primeiro intervalo que nós temos aí na primeira sequência, que é o Dó e Sol, nós temos um intervalo de quinta, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, são cinco, né? Então eu tenho aqui Dó. A outra coisa, em relação ao ritmo, eu desenho, logo mais abaixo tem um desenho desse ritmo, que você vai tocar o baixo do acorde com o polegar e as três primeiras cordas ao mesmo tempo, tá? Então, todas as cordas vão tocar, você vai tocar quatro vezes, depois fica repetindo, tá? Então, vamos voltar aqui à sequência harmônica, tocando Dó e o Sol 7, esse intervalo de quinta. Então, repetir várias vezes, né? Cada sequência dessa, na escala de Dó maior, cantando o nome do acorde, isso vai facilitar, porque o seu ouvido ele vai acostumar com o som de cada acorde e depois nos acompanhamentos vai ficar muito fácil, tá, pessoal? Bom, agora vamos passar para a tonalidade menor. Então veja bem, em Lá menor vai ser a mesma coisa, a gente tem a escala, né, e depois tem a sequência. A primeira sequência é o Lá menor e o Mi 7. Só que o quinto grau da escala maior e da escala menor são acordes maiores. Então, em Lá menor vai ser um Mi maior com sétima menor. Só a sétima que é menor. Ok? Então, nós temos aqui... Aqui também eu tenho um intervalo de quinta, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, o intervalo de Lá até chegar a Mi é um intervalo de quinta. Então, a música, são construídas, né? Com intervalo de terça, de quarta, de quinta, né? Então, inclusive a música popular brasileira, ela é construída muito em cima do primeiro grau da escala, do quarto grau da escala e do quinto grau da escala, quer dizer, o primeiro, quarto e quinto grau. Esses três acordes têm esses três acordes como base, né? Tanto na escala menor quanto na escala maior e menor. Ok, pessoal? Então é interessante você fazer associação dos graus de cada acorde que você está tocando em Dó maior. Primeiro. Em Lá menor, primeiro, quinto, primeiro, ok, pessoal? Agora, uma dica aqui para finalizar. Então, veja bem, para você educar o seu ouvido, né, você vai tocar e cantar o nome de cada acorde todos os dias. Todo dia reserva aí uns 10 minutinhos e passa sequências harmônicas com esse ritmo simples, né? Cantando o nome dos acordes. Logo, logo você vai perceber os ótimos resultados que você vai obter. Então, pessoal, é o seguinte. A partir do momento que você já está dominando os acordes, né? E já tá aí, você toca um acorde, já sente aquela facilidade em identificar o som do acorde, cantando e tocando, porque às vezes a gente canta o nome do acorde, mas a gente tem que prestar atenção no som que a gente está tocando, né? Porque senão fica uma coisa só mecânica. E outra coisa é o seguinte: se você está tocando uma música na tonalidade maior e passa para uma tonalidade menor, uma outra música em seguida na tonalidade menor, às vezes o ouvido pode ficar meio confuso. É interessante, antes de você começar a tocar a música, você dar uma passadinha no primeiro e no quinto grau. Tipo Dó maior, toca em Dó maior. Toca o primeiro grau. Para poder o ouvido ele ficar já ali acostumado, né? Lá menor. Aí eu toco também o primeiro grau. O quinto. E volto primeiro. E aí eu vou fazer o acompanhamento da música. Porque aí você já trabalha o seu ouvido, né? Harmonicamente, antes de começar a fazer o acompanhamento. Ok, pessoal? Bom, então nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.